sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Aqui é o Mário, criando expectativas para E3 como um soco na minha cara, e ao meu lado esquerdo está o cara que insiste em desacreditar que Pokémon chegará esse ano, o Jomon. Não vai chegar, e esse é o Natal Gamer. Do meu lado direito está o cara que está cagando para qualquer outra coisa que não seja Super Smash Bros. Ou Nintendo, o Lucas. Não, isso é mentira, cara. Não é só Smash, não. Eu gosto também de... Ok. E diretamente do Japão, com medo de tomar spoilers antecipados para E3, está o Jefferson. Eu não tenho a menor ideia se eu vou conseguir assistir E3 ao vivo esse ano. Nossa, cara, tem que ter algum esqueminha aí de você ficar com algum celular embutido, sei lá, mano, que você vai fazer. Mano, a da Nintendo pensa pro Jefferson às 2 da manhã, velho. 1:30 da manhã, é complicado, né? Ah, mano, isso dá pra ver. O problema são as outras, né? Que ele vai estar no meio do trabalho. Mas, sinceramente, cagando, né? Talvez essa seja uma boa solução. Vai no banheiro, caga e vê uns 5 minutos. E como toda E3, nós estamos com expectativas altas para as apresentações deste ano. Então embarque conosco no trem do hype, porque nós vamos viajar longe. O que é um erro. Vai crashar essa nave, hein? Como que vai funcionar esse episódio? A gente criou várias expectativas que nós queremos ou não queremos que aconteçam para cada uma das apresentações. Só que das tripares a gente vai agrupar em um núcleo só, que a gente vai falar no final. Então nós vamos começar falando na nossa querida Microsoft, que é, normalmente ela estreia E3, né, com a apresentação dela, só que ela vai acontecer na segunda-feira do dia 12, é isso? Acho que é 11, que 12 é a Nintendo. Então é dia 11, né? O que eu quero muito ver dessa apresentação da Microsoft é eles não colocar um carro no palco. Não, zoeira, eu quero... Descendo do teto, né? Não, do teto, porra. Ou abrindo do chão, né? Ele abre o chão e vaza. Eles vão surpreender agora, eles vão sair, vai sair do chão. Se tiver Forza, vai ter o carro lá. Não, vai ter Forza. O Forza Horizon tá com muita chance de aparecer, né? Ah, então vai ter carro, pronto. Perdeu a expectativa. O que eu quero ver é a Rare. Porque... depois do Sea of Thieves, que foi bem uma recepção bem bosta, na verdade. É, pior que foi. Foi mesmo, então. Eles deram meio que uma, assim, umas dicas que talvez tenha um Perfect Dark novo. Aham. Uh-huh. Eu acho que é a chance deles de se redimirem, sabe? Porque eu queria que a Rare voltasse a ser boa. Eu sei que a galera das antigas saiu de lá, mas... pô, meu, como é que não tem gente competente lá agora? Eu acho que eles iam focar, eu coloquei isso, tipo, que eu acho que eles iam colocar algum concerto em Sea of Thieves, ou senão, tipo, falar, explicar como que tá a situação de Sea of Thieves e falar, esse vai ser o futuro, e mostrar conteúdo de graça ou DLC futuro. Alguma IP da Rare eles vão pegar. Eu acho que Sea of Thieves tem chão pra crescer. Eu acho que aquele jogo é aquele jogo como se fosse serviço. Então, apesar da, entre aspas, da recepção ruim, eu acho que aquele... eu conheço bastante gente de podcasts assim que gosta do jogo. Acho que ele tende a melhorar. Pra mim é questão de tempo. E eu também concordo com o Jomon. Acho que eles vão continuar dando progresso à história de Sea of Thieves. Não, eu entendo, é que nem o No Man's Sky, que na época também foi uma recepção bem lixosa, mas hoje em dia é um jogo bem diferente, ele bem evoluído, só que essa recepção inicial foi crucial para eles crescer a quantidade de jogadores. Eles não vão conseguir conquistar de volta, é isso. Mas se eu tivesse, aliás, vem um ponto aqui que eu acho que vai acontecer na Microsoft. Na conferência da Microsoft, eles vão, sei lá, aumentar o número de jogos daquele serviço Netflix deles e isso incluindo o Sea of Thieves, entre aspas, é um serviço que várias pessoas têm e o jogo fica de graça. Então acho que se o jogo melhorar, sem barreira de entrada, sem custo, você, entre aspas, sem custo, porque você já pagou, então acho que você consegue aumentar a base de usuários. Não, eu quero deixar claro uma coisa que o Jeff falou, foi do Game Pass, que é o serviço da Microsoft que você paga, é que nem como se fosse a PS Plus, só que ele realmente dá... é também que na Plus dá uns jogos de graça, né? E é o Netflix, é o Netflix da Microsoft. Sim, ele se chama Game Pass. Aí ele deu o Sea of Thieves no lançamento de graça, foi no lançamento mesmo. Mas é justamente pra essa ideia, tipo... a gente quer que isso cresça com o tempo, sei lá, vai lá, um Fortnite Battle Royale. O negócio não fazia sucesso, aí quando lançou o modo Battle Royale, aí começou a crescer o jogo. É isso, tipo, eles estão tentando consertar o que não deu tanto certo, assim. É um outro, é um esquema novo, né, mas entre aspas de jogo. Você acha que vai ser tudo Battle Royale? Vai ter o Forza Battle Royale, o Sea of Thieves Battle Royale? Vai ter carro caindo de paraquedas, assim. Não é impossível, mas não era isso que eu falei, mas tudo bem. Eu entendi, Jamão. Seria bem louco que Sea of Thieves também fosse isso, né? Um monte de pirata caindo de paraquedas, cai no mar e todo mundo se mata, né? Eu acho que no segundo ano de... Primeiro, segundo ano, sei lá. No final do primeiro ano do Xbox One X, eu acho que eles têm que mostrar jogos. Né? Acho que todo mundo critica eles pela, entre aspas, falta de títulos de peso de first party. Eu não sei, talvez... Eu acho, ou Gears of War ou Halo aparece. Não, eu acho que eles vai aparecer os dois, inclusive. E eu acho que vai ter uma sessão só de Gears of War. É, eu ia comentar que eu tava esperançoso com Gears of War 5 também. Eu não sei, assim, eu acho que tem muito título da Microsoft que tende a aparecer, sabe? Acho que Gears of War, acho que vai com certeza aparecer. Eu acho que vai ter coisa de Halo, porque, mano, a apresentação da Microsoft não pode faltar Halo, não, sabe? Não pode faltar carro. Halo às vezes pode. Isso é verdade. Mas acho que principalmente agora que eles estão competindo não só com a Sony, mas também com a Nintendo, porque a Nintendo tá competindo forte aí com... as apresentações e com a competição do Switch, eles têm que apresentar jogo mas mesmo. Mas o ano passado, se for pensar, tipo, ano passado foi uma das apresentações que mais teve jogo, tipo, foi jogo, a maioria não era first, né? Tinha alguns first, a maioria era third. A maioria era pra 2019. Ah, não, mas isso é E3, né, velho? Se você vai reclamar disso, mano, a Sony ela tá, E3, é o que ela vai lançar hoje, saiu duas E3 atrás. Reprise de novela só, as da Sony, né? E aí, tipo, tem o Dragon Fighter Z, por exemplo, apareceu na da Microsoft no passado. Por mais que já tinham ideia que ia ter um jogo de Dragon Ball. Uhum. Então, tipo, eu acho que jogo, se eles continuarem como ano passado, o jogo não vai faltar. Não, tá certo. Eu acho que, assim, tem uma coisa que a Microsoft faz muito bem, que é periférico, né? A gente viu aí que eles mostraram um novo controle que é adaptado pra pessoas que têm mobilidade reduzida. No mínimo, isso vai aparecer na E3, e eu gostaria de ver novas coisas de periféricos, né? Porque, meu, esse controle é muito bom, acho que faz toda a diferença. Apesar de não ser, apesar de ser um produto de nicho, porra, eu acho que pra investidor e pra visão da empresa, eu acho que é uma coisa muito boa ser mostrada na E3. Não sei se você... Você tá falando daquele controle que parece dois discos de DJ, né? É, exatamente. É, eu também achei bacana essa iniciativa. Se você produz um negócio já sabendo que o público vai ser nicho pra ajudar a pessoa, então o custo pode não ser nem tão grande, na real. É, cara, eu acho que perder... Puta, às vezes eles perdem 20 minutos mostrando um trailer lá, que nem foi em gameplay. Sea of Thieves foi a mesma coisa, eles mostraram 20 minutos de gameplay. Enquanto, por exemplo, a Nintendo perde 40 minutos, é um negócio compacto e deixa na expectativa alta. Eles podem cortar isso e mostrar coisas que eu acho que vão impactar mais o mercado do que o público em si. Não, sim. Tem também o que você falou, acho que de realidade virtual, qual que era o nome? É o HoloLens. Não, o HoloLens. Então, eles vão desprender um tempo pra falar desse tipo de coisa, porque chama atenção também de um público que gosta de novidades, sabe? Ah, mas será que vai? Porque eu nunca mais vi coisa do HoloLens, sabe? E, meu, o Sony VR tá vendendo a rodo aí, né? A roda, entre aspas, né? Ah, é. Ele domina o mercado de VR junto com Oculus Rift. Exatamente. Tipo, o VR meio que tá caindo agora, né? Não sei. Eu tô com o Jomon. Eu acho que esses jogos assim, eles, sei lá, lançaram, vendeu um pouco, mas acho que fica só pra aqueles consumidores avessos por high-tech, assim, tipo, que eles querem consumir esses negócios. Mas eu acho que pro público ainda tá muito caro. Tipo, é aquela coisa... Eu acho que vai ter, porque sempre tem aquela parte da E3 que os caras colocam, tipo, da Sony tem muito isso, a porra da PSVR, VR, e aí começa a mostrar as merda e aí todo mundo no Twitter fala, ah, agora é hora de ir no banheiro. É, vira Sony, então, né? Então, exatamente, aí eles sempre usam isso pra dar aquela broxada na galera, então vai aparecer, não significa que tá fazendo sucesso ou que tá bom. É, e a gente sabe que também a galera da Microsoft vai ficar, assim... elogiando pra caralho o próprio console deles, que nem eles ficaram falando de 4K o tempo todo, aí deu um console mais poderoso de todos os tempos. Eles vão fazer retrospectiva disso esse ano, certeza, né? É, aí eles vão botar um Minecraft em 4K lá, sabe? É, o Minecraft é quase exclusivo deles, né? Eles têm uma parceria muito forte. Então, porra, eles compraram, né? São os donos do... O Minecraft também tá ligado ao PC, né? E tem, às vezes acontece da Microsoft apresentar muito título exclusivo pra Windows. Tem um título que eu gostaria muito de ver, que é Age of Miners 4. Que, assim, já tinha especulações, etc. E tem gente falando que é espetacular esse jogo. São rumores, assim. É. Então, mano, é óbvio, né? Os caras são isso pra aumentar a nossa expectativa. Age of Empires 3 já era lindo. Nas expectativas high-end agora, mano, imagina o Age of Empires, sei lá, a atual. Tipo, versão Coreia do Norte atacando todo mundo, mano. Sei lá, porra, que mano. Isso? Porra, Empires, né? Cities, velho. É, eu sei, mas poderia acontecer. Esse tipo de jogo eu não tô vendo sair tanto no mercado hoje em dia. Nem a Blizzard foca mais em StarCraft, quase. É, porque não tem muita concorrência, cara. Então, vai ter um monte de coreano. Se for da Coreia do Norte, porque você pensou em coreano jogando esse tipo de jogo, né? Não foi por causa disso, não. Eu pensei na treta política mundial. Vem a Síria e vem a porra toda, assim. Que isso, velho? São brigas diferentes, meu Deus. Não, eu sei, mas eles entram na porrada também. É Síria contra a Coreia do Norte, né? E Estados Podcast Unidos. Podcast Geografia. Eu gostaria de ver, assim... Eu sei que é difícil, mas há um motivo para o Xbox One X existir. Eu acho que seria bom se a Microsoft tentasse, entre aspas, não... colocar na conferência dela um jogo que faz diferença no 4K. Que você vê e fala que, lá, isso aqui só vai ser jogado aqui. Provavelmente tem que ser um AAA e sei lá, vou fazer um... Eu vou dar só um exemplo, eu não acho que isso vai acontecer, acho que... mas, sei lá, se eles pagassem um pouco para Rockstar colocar, sei lá, Red Dead Redemption 2, aí colocar, sei lá, melhor no Xbox ou coisa do tipo. Acho que Xbox precisa, assim, ela tem a vantagem de poder gráfico, então ela tinha que fazer isso ser usado. Acho justo. Apesar de que eles fazem alguma coisa assim, né, First Experience on Xbox, coisa do tipo. Mas do que o Jefferson tá falando, eu concordo, melhor em 4K. Porém, eu não sei se isso aconteceria, cara. Eu acho difícil eles terem uma vantagem de competição assim, que fala, olha, aqui funciona melhor no Xbox. Eu acho difícil convencer pela apresentação. Eu acredito que 4K é um negócio que você tem que ver na TV na tua frente e falar, puta merda, esse negócio realmente é diferente. É um jogo onde você só vê os inimigos se forem 4K, né? Mas acho que no geral eu realmente queria mais IP nova e relevante, porque eles estão assim tão na falta de mascote, que eu lembro que numa caixa de Xbox, os mascotes atrás eram o Marcus do Gears of War, o Master Chief e um carro do Forza. Você vê os caras assim de pé e um carro assim, aparecendo do nada. Porra, mano. Imagina o Super Smash Bros. da Microsoft, cara, deve ser bem louco, mano. Tem o carro do tinha um jogo de luta aí que tinha um carro lutando, eu esqueci agora qual era o nome, mas tem, da época do PS1. Se chama Sega, Transformers, né? Cara. A apresentação da Sony, que acontecerá, acho que no dia 11, no final do dia, né? Acho que vai começar às 9 da noite, né? Como sempre, e acabar pra meia-noite. É umas 10, e leva o Sony embora. A gente poderia simplesmente ter olhado as datas, mas a gente nem fez isso, tudo bem, né? E aí? Mano, fica a dúvida do que vai ser, porque eles anunciaram que o evento ia ser diferente, né? Eles comentaram os negócios assim, a galera tá chitando que vai ser um monte de gente, como a Sony tá bem no mercado, que vai ser os caras dos próximos jogos, o Kojima, o cara do Days Gone e do Spider-Man, da Sucker Punch, sentados num sofá conversando e mostrando gameplay. É isso que a galera tá chitando muito. Eu quero ver o Kojima jogando mais dinheiro fora e criando trailer idiota e não mostrar porra nenhuma de gameplay. Eu acho que o Kojima gasta muito dinheiro e não faz muita coisa, e enquanto todo mundo xinga a Konami, eu acho que ele é um gastão e só faz trailer cinemático, e é o que a Sony gosta. Incrivelmente se encaixa. Então, não, ele vende camiseta também. Eu acho que esse jogo vai demorar. Enxuto que não vai ter gameplay. Eu tinha escutado rumor de que a apresentação da Sony seria algo mais parecido com o Nintendo Direct, a deles, que ele seria alguma coisa em vídeo. Eu acho que seria melhor até pra eles se ingressarem no mercado, porque, de novo, eu acho que hoje em dia a apresentação longa tá ficando com gasto muito alto e as pessoas não estão vendo, né? Não estão prestando atenção. Até porque não vai ser aberto ao público dessa vez, né? É, não vai ser aberto aos jornalistas, né? Vai ser mais fechado essa apresentação. Cara, deixa eu te falar. Eu e meu irmão, a gente sempre, geralmente, tenta assistir tudo junto, né? Uhum. A gente chama a Sony de sonífero. De verdade, eu não tô zoando. Ah, é porque é noite e tal. Não, eu entendo, mas é porque tem a apresentação que eles começam a falar, por exemplo, não sei se vocês lembram daquela do Powers, que eles começaram a falar de quadrinhos deles, de super-herói. Puta, ah, isso começa... foi foda. Então, a gente começa a dormir assim, puta, cara. É, e eles estão fazendo que... muita reprise de coisa que já sabemos que vai sair. Então, ok, eles vão mostrar mais um trailer do Spider-Man, vamos ver como é que tá. Tá bonito, mas já tava bonito ano passado. É, eu acho que isso é muito pessoal, na verdade, né? Eu acho que vai de gosto pra gosto. Eu, normalmente, eu gosto de assistir as apresentações da Sony porque tem muita coisa que eles apresentam, muita mesmo, assim. E eles conseguem deixar num ritmo ok, eu acho. Eu gosto de ver as apresentações da Sony. Eu tô com o Mario. Eu acho que isso é coisa de gosto. Eu vejo a apresentação da Sony e falo, nossa, que foda. Aí depois eu acordo e lembro, nossa, isso não vai ser lançado agora. E nem daqui a um mês, talvez daqui a um ano. É, três anos, com certeza. O Homem-Aranha, quando eu vi, foi isso. É isso que brocha na Sony. Ela anuncia umas coisas assim, do nada, pra 2025, velho. E é isso que me dá raiva. É, o Homem-Aranha, quando lançou, tomou a maior parte da apresentação do ano passado, assim, uma das maiores, e o jogo ainda não lançou ainda, vão falar mais ainda, então, é que nem o Jefferson falou, eles mostram coisas que, sei lá, vão ser lançadas no futuro. Eu não curto isso, eu gosto de a curto prazo, né, acho que tem que mostrar as coisas que vão ser apresentadas no ano, e assim, se for pro ano que vem alguma coisa, é só um teaser, que nem eles fizeram no Metroid, a Nintendo, mostra um teaserzinho fora. Não, foi existe. Uma PNG do Metroid, foi um teaser. Olha só, existe. Fica Mas aí eu acho um problema disso é que vai. É que isso vende. Você, por exemplo, quando a Sony lá fez a apresentação, entre aspas, lendária dela, que ela falou de Final Fantasy VII, Shenmue 3 e The Last Guardian, dos três que ela falou, dois não saíram ainda. E a Nintendo. Mas isso vendeu. Na hora, isso aí, mano, porra, a Sony estourou, não sei o quê, Sony zerou o mercado de videogames e o caralho. A Nintendo fez a mesma coisa, tipo, essa é a ideia, tipo, não vai ter novidade? Uma hora não vai ter, porque uma hora você toma o backlash desse modelo, né? E aí, por exemplo, a Nintendo, a gente já sabe que tem Metroid, já sabe que tem Kirby, o Kirby já saiu até, né? Já sabe que tem o Yoshi, já sabe que tem Pokémon, então tudo isso já foi carta pra fora. A Sony fez isso, só que ela começou a fazer isso bem antes. É, o Final Fantasy VII foi mostrado na E3 de 2015, e era só um teaser só, e até agora eles não mostraram mais nada. Inclusive, eu acho que é uma expectativa minha que seja mostrado, mas eu acho que vai aparecer na apresentação da Square Enix. Não, mas eu acho também que tem jogos que se beneficiam disso, porque o Days Gone, quando eles fizeram a primeira apresentação no ano retrasado, eu achei bem genérico. Aí, no ano passado, o trailer já evoluiu pra caralho, meu. Tem até aquela parte do cara botando uma bomba, explodindo na parede, um monte de zumbi correndo. Tem até um urso zumbi naquela porra, pelo que eu lembro. Teaser, o final, isso aí. O teaser que eles mostraram, que é o personagem principal lá, eles sobem e eles ficam isolados lá por uma horda de zumbi, né? E ele acaba, né? Dá um cliffhanger lá. Eu acho esse tipo de teaser muito bom. Foi da hora aquele. Se eu não me engano, eles vão falar muito de The Last of Us também, o 2, né? Nessa apresentação. Eu acho que a maior parte da apresentação da Sony vai ser focada em The Last of Us Parte 2. É, o que eles mais estão devendo mesmo. Eu acho que o que dá pra falar aqui é que a gente não tá esperando muita coisa nova, né? A gente tá esperando mais do mesmo. É, tá esperando continuação do que já foi, né? É que eles mesmos já tinham falado que o que vai aparecer, né? Que a gente vai contar com Death Stranding, vai contar com Spider-Man, vai contar com o Days Gone e vai contar com The Last of Us Parte 2. É isso que a gente tá esperando da Sony. Não, eu tô esperando mais uma surpresinha, porque... Assim como o Bloodborne lá é exclusivo, não é da Sony, né, é da From Software, mas no Game Awards a gente teve um teaser que o pessoal tá até associando com continuação de Bloodborne, eu acho que vai ser. É o novo jogo da From Software, né? É, o pessoal ficou falando Bloodborne Kart até pra zoar. Eu acho que algum jogo no estilo Souls vai ter mais um exclusivo pra Sony, e eles vão abusar disso, e vão fazer um trailer, um cliffhanger também. Então, fica a dúvida se... Primeiro, se vai ter, porque isso aí pode ser carta pro ano que vem, já que nesse ano eles querem focar, e se Bloodborne ou Souls tem peso suficiente pra ser título de final, que normalmente eles pegam um first party pesado deles pra colocar no final, né? É, isso é verdade. Oh, e Devil May Cry 5? Vocês acham que apareceu? Porque assim, tem muito título que apareceu. É uma ilusão coletiva e não é exclusivo também da Sony. É, não, é óbvio, né? Mas eu não sei se apareceria algumas das apresentações da Microsoft ou Sony, né? E, mas também tem esses jogos que vocês falaram, né? Tipo, o próprio Final Fantasy, né? Eu já comentei. Eu acho que não vai aparecer na Sony. Mas o Shenmue 3, vocês acham que volta a aparecer esse ano? Não, depois que anunciaram que o jogo vai pra 2019 e pediram desculpas, acho que não. E eu também não acho que Shenmue é o suficiente pra você... É tipo, sei lá, colocar uns 5 minutos, mas acho que você não consegue ficar parado falando do Shenmue. E vocês acham que vai ter outro projeto Kickstarter aparecendo? Pra eles passar vergonha? A gente tá muito hater, velho. Não é possível. É porque essa da Sony tá sem expectativa mesmo, porque eu acho que não vai ter nada que a gente não sabe. E tipo, nessa E3 eu não tô esperando nada da Sony. É, mas eu, assim, vou ser sincero. Tanto quanto a Nintendo, eu acho que a Sony percebeu que a E3, ela, assim, competindo com as outras conferências, etc., não tá rendendo tanta coisa, sabe? Eu não sei. É, eles fizeram aquela PlayStation Experience, né? Que eu acho que tá trazendo muito melhor resultado pra Sony em questão de mercado, em questão de novidades. Mas o último foi uma merda, velho. Mas é exclusivo. Marcos tá falando de hater, você vai xingar mais ainda. Não, mas é sério. Mano, você vai, tipo, sei lá, em site focado em PlayStation, mano, todo mundo xingando a porra da apresentação da Sony, velho. Tipo, falando, pô, Sony, foda você colocar os caras no sofá pra conversar. E não vai mostrar nada. Tipo, em uma PlayStation Experience anterior, já teve um teaser maior, né, do Final Fantasy VII. Mostrou, acho que foi o Cloud Barrett de Costas. Uhum. E aí, tipo, porra, e aí anunciaram que até o Final Fantasy VII no... Também já anunciaram em PlayStation Experience do port de Final Fantasy VII pro PS4. Então, tipo, já teve coisa interessante. Já falaram que personagem assim que ia vir pro Ocidente na PlayStation Experience, só que na última foi mais mole, assim. Eu acho que o problema mesmo não é, tipo, que tá em foco numa PlayStation Experience. O problema é que a maioria das coisas já mostraram ou em anteriores, assim. O Last of Us foi onde que eles mostraram? Parte 2? Nem lembro. É, então onde que foi o primeiro teaser lá que teve a mina... Tara de Tortura, eu esqueci agora o nome disso. Tudo bem, ignora essa parte, porque senão o Jamon vai longe, assim, vai falar até merda. Cuidado. Mas onde foi esse? Eu não lembro, mas pelo que a gente tá conversando e pelo que você também falou, Jamon, a gente não tá esperando nada da apresentação da Sony, exceto o que a gente já falou. São os 4 jogos, talvez alguma novidade, e a gente tá na expectativa de ver qual que vai ser o modelo que da apresentação que vai estar nesse 3, né? Porque a gente não sabe se vai ser um sofá de bate-papo, se vai ser uma videoconferência, se vai ser um palco, mas é fato que ele é fechado pro jornalistas, não é? Eu acho que é essa, você tá falando? Você que tá falando, né? Tirou então, informação do cu aí, né? Então tá, então a expectativa zero pra Sony, tamo aí. A Nintendo, como nos últimos anos, ela vai fazer uma apresentação exclusiva em vídeo. É, normalmente eles dão um nome diferenciado, eu nem lembro qual que vai ser o nome agora, se é Nintendo Video Showcase, alguma coisa assim, né? Vai, Jeff, você normalmente tem essa informação. Dessa vez eles colocaram um Direct, só que depois eles retiraram, então ainda tá em aberto. Bom, vai ser um Nintendo Direct mais prolongado, normalmente dá uns 40 minutos ou mais, né? E vai acontecer no dia 12, né, a 1 da tarde, se não me engano, no horário de Brasília. Isso. Ah, esse a gente sabe, né, as outras a gente tá cagando. É, esse bom, eu marquei, infelizmente gente... eu marquei no celular esse, então eu sou meio à parte. Bom, já vamos eliminar as coisas que a gente sabe que vão aparecer na E3 da Nintendo, porque ela mesma anunciou, que é o novo Super Smash Bros, né, é novo, tô falando, mas vai o Smash Bros do Switch, a gente vai saber. Opa. Se é novo mesmo na apresentação. É, então, tá em dúvida isso ainda. É, ser novo ou não, né? Exato. Mas é, já é fato que ele vai tomar o maior tempo da apresentação da Nintendo. O resto é novidade, a gente não sabe o que vai ter. Exceto as outras atividades, como torneio do Super Smash Bros e o... Splatoon 2. Splatoon também? É, e o Nintendo Treehouse, que sempre acontece nos próximos 3 dias depois da apresentação. Pra falar de 3DS. É. Olha, eu quero que eles falem alguma coisa de Metroid Prime 3, cara, porque... 4, cara. É do 4, é, foi mal. Porque deixar aquela imagem lá sozinha é meio foda, meu. Eu não chamo nem de... É o suficiente pra galera ficar retardada até agora. Ah, não, cara. Eu quero ver alguma coisa daquela porra. É, eu acho que tem que ter um trailer ou um gameplayzinho, assim, pra galera ficar satisfeita. Se vai vir esse ano ou não, não sei. Só que se viesse Metroid esse ano, cara, mano, o Switch ia deslanchar em vendas, assim. Ou não, o jogo ia ser uma bosta. Pô, mas o Metroid pode lançar o melhor Metroid do mundo que não vai deslanchar em nada. Concordo com o Jomon, não faz diferença. Eu acho que não, cara, porque eu acho que pro fã, mano, ver três, pelo menos dois títulos fortes, que é Smash Bros. E Metroid, como jogo de final de ano, ou no mínimo Metroid cumprir as vendas ali de setembro, já que ele tá prometido desde o ano passado, nossa, eu acho que seria muito bom. Não, dependendo do marketing deles, eles podem até arrancar alguma coisinha, mas o Metroid sempre foi, tipo, horrível em vendas no Japão... E não faz tanto sucesso, né, infelizmente. Mas calma, o Metroid do 3DS não vendeu bem? Não. Vendeu? Não, pro... tipo, não... É que então, depende. Se você falar bem System Seller, não vendeu. É, não, ele não é System Seller, ponto. Ele vende é mais ou menos? Ele vende mais ou menos, tipo... É o suficiente pra fazer outro, eu imagino. Não sei, é que eu não, sinceramente, eu não sei qual o total de vendas do Metroid Samus Returns. É, ele vendeu, se não me engano, ele vendeu bem pra um console, pra um jogo de Metroid, então... Eu acho que isso é mais que o suficiente e mais que uma prova de que tem público pra Metroid e como o Switch ele tá deslanchando em vendas, ele é pra um público aberto, eu acho que ele se sairia bem em vendas, né? Ainda mais pra esse ano, que tem muita coisa prometida. Então, é aquela coisa, vender bem ele vende. Ele não é tipo, que nem você falou, vai se lançar Metroid, Switch tá feito. Não, Metroid não faz diferença no grande esquema das coisas. Mas eu acho que faz diferença pra esse ano. Então, mas eu acho que faz diferença pra esse ano. Eu acho que tem o mesmo impacto que Xenoblade 2 teve no final do ano, em dezembro. Exatamente. Eu acho que alcança provavelmente 1 milhão de vendas, mas assim, até falar que vende o Switch, acho que é, sei lá, um pouco mais distante. O buzz que gera isso, que, porra, Metroid, todo mundo fã de Metroid, é o que vende os consoles também. É, eu acho que esse hype que gera, todo mundo fã do Switch, e que eu acho que é uma coisa muito boa, por isso que faz diferença lançar Metroid esse ano junto com os outros jogos. É, eu entendo o ponto, Mario, é que o que o Jeff já montou falando, dá a entender que não faz impacto nenhum, é zero, mas o Mario acho que tá querendo dizer que é, tipo, influencia, e influencia mesmo. Não, faz aquela ondinha, entendeu? Tipo, não é um impacto nenhum, marolinha. Mas só que impacto é a marolinha. O impacto é desprezível, tipo, por exemplo, um Pokémon faz impacto. Ah, um Smash Bros. Faz impacto. O Mario Kart faria impacto, mas o Metroid não tem esse peso, entendeu? Ele é o complemento. Sim, exatamente. Eu acho que... Eu não queria falar isso pra não ser acusado de ser muito fanboy, mas acho que talvez Fire Emblem... faça até mais, assim, pras vendas, faça até um pouco mais, assim, estímulo de vendas do Switch. E eu não acho que vai sair esse ano, eu acho que vai ficar no slot de fevereiro do ano que vem, mas não sei, talvez apareça gameplay do jogo. Eu tinha esquecido de Fire Emblem pra você ter ideia, mas é verdade. Eu não acho que Fire Emblem também faz muita diferença, mas visto que ele agora é o primeiro jogo depois do sucesso de mobile, então tem uns fãs que nunca jogaram Fire Emblem e vão tentar agora. Como o negócio tá desde fevereiro de 2017 sem falar em nada, eu acho que tem uma boa chance de aparecer. Eu só tenho medo da Nintendo achar que Fire Emblem é muito importante e tomar mó tempo aí ser aqueles vídeos explicativos de Xenoblade que todo mundo fica de porre. Aí coloca 10 personagens no Smash novo também. Se eles tacarem no slot de outubro e novembro, eu acho que não vende porra nenhuma. Concordo. Tem uma coisa que eu andei pensando, assim, Zelda teve DLC, Xenoblade, eu fiquei imaginando, possivelmente o Mario Odyssey vai ter um DLC com um mundo novo. Eu gostaria muito disso, porque eles estão atualizando assim de pouquinho em pouquinho, mas é perfumaria, com roupas novas e... Acho que é só roupa, basicamente. É só roupa, então... além do modo Luigi, né? Foi só roupa. É, o modo Luigi, isso é verdade. Não é modo Luigi, é modo corrida balão. Atrás de balão, né? Exatamente, que não é muito atrativo pra mim. Mas eu realmente espero um DLC com um mundo novo. De Sunshine, provavelmente, né? Não, isso aí foi fake, já confirmaram. Eu acho que isso aí tem que ser DLC pago, viu? Pra ter não, sim, pago, não, pago. Sim, pago. Eu tô imaginando que nem o do Zelda mesmo, eles fazem uns negócios novos lá, paga e pronto. Faz um Season Pass com a primeira parte que ninguém se importa e a segunda que é o que você quer. Uma cutucada aí no Xenoblade. E Zelda também, eu não tô tirando Zelda da raiva, não. Você acha que... Calma, você acha que vai ter DLC de Zelda também? Não. Lá, assim. É o estilo Zelda que é... Estilo Zelda Xenoblade que a Nintendo tá fazendo, tipo... A gente não vende o DLC sozinho. A gente fala que tem dois DLC, mas não tem. A gente só vai lançar um DLC grande em duas partes. A primeira ninguém se importa e a segunda é que você quer. Olha só, tiveram alguns jogos que começaram a aparecer antes da E3, né? No último mês de maio, nesse mês de maio, apareceram coisas pro Nintendo Switch. E um deles, que é a própria Nintendo que começou a compartilhar, que é aquele Or Vacation, né? Que é uma espécie de Wii Sports, só que melhorado e não é da Nintendo, é de uma outra empresa aí. Eu acho que ele vai aparecer na E3. Eu acho que eles vão dar, tipo, até um tempo razoavelmente bom pra eles, porque... É, querendo ou não, o eSports ele é um jogo de peso. Acreditem se quiser. E fez falta no Wii U. Eu acho que. Mas tem Nintendo... o eSports Research no Wii U? Tem o eSports Resort? Resort? É no Wii. Não, o Research. Não, o Research não é o. Tem um online no Wii U. Tem o que tem online, na Research. Não, o Resort era do Wii com Motion Plus, cara. Ah, tem cara. O eSports. E qual é o do Wii U? Tem um do Wii U, que é o que tem lá, online. Tem o Nintendo Live. Tem o original. Lá. Não, não, não. É o original com online. E com gráficos entre aspas HD. Mas porra, tem, Mario? Você esqueceu, velho? Não, mas eu não sabia que existia. Eu esqueci completamente. É tão bom que a gente esqueceu, cara, pra você ver só. Então, eu acho que eles até esqueceram de apresentar essa merda, porque eu nem sabia fazer a menor ideia que existia. Porém, esse Or Vacations ali, pelo trailer que eles mostraram, parece ser bem completo. Ele tem todos os... Qual que é o nome desse jogo, né? Go Vacation? É, Go Vacation. Nossa, foi no Or Vacation. Você tá falando War? Tô imaginando um jogo de guerra, seu caralho. É, o War Vacation. É, eu falei Or de nossa, mas... É da Intelligent Systems esse. Ah, tá. Enfim, eles falaram, ó, tem vários mundos, tem jogo pra caramba lá, tem jogo com sensor de movimento, que é o que falta também no Switch, né? Apesar de que, pra muita gente, pelo menos pra mim, eu gosto de jogar o Switch deitado na cama, né? Levantar é um saco. Mas, pra casualidade, eu acho que faz sentido apresentar um jogo que vá ter sensores de movimento a rodo, sabe? Você usa o Switch por completo. Nossa, acabou de abaixar minhas expectativas, Mario, porque... Nossa. Esse jogo tá com cara de Treehouse. Será, mano? É, pode ser. Você tá com cara que vai ser apresentado no vídeo rapidinho, naqueles highlights rapidinho, e depois vai pra Treehouse e tem uma explanação maior. E melhor. Tá, o que mais pode aparecer na coisa da Nintendo? Expectativa de vocês. E será o Wii U Port? O que vai ter? De port? Mano, eles não vão apresentar Fire Emblem, vão mostrar Tokyo Midnight Sessions. Vai ser o que vai acontecer. Tá falando bastante esse jogo, hein, Jamon? Puta merda. É deve ser deles. Muito bom. Calma, é o que ele quer, tá? Não é não, o que não, vai não, ter. Não é o que eu quero, é o que eles vão fazer pra broxar fã de Fire Emblem. Ah, meu Deus. Mas eu gostaria, porque agora eu teria uma edição física, pelo menos, além da minha digital. De Wii U Port, isso aqui eu quero, não o que eu acho que vai acontecer. Eu quero Pikmin 3. Mano, esse é o seu sonho supremo, né, Jefferson? E se eles anunciarem Pikmin 4? O Jefferson explode, cara. Ah, não, isso aí é a previsão fácil do Lucas, vou deixar pra ele. Pode ser Pikmin Trilogy. Como é que é? Trilogy. Ah, é minha previsão fácil? É, eu e o Jomon, a gente descreditou isso aí no começo do ano. Vamos ver. Isso era média, mas... Eu acho que o Miyamoto tem a tara, né, pro Pikmin. Ele quer que seja famoso que nem Star Fox. Quem? Ah, o Miyamoto, né? Ah, não, é o Miyamoto. É o filho dele, né, velho? Ele só não consegue fazer o Squid Music porque isso eles falam. Não, ó, Miyamoto, calma. O único problema disso é que pra o Miyamoto fazer um filho, ele demora 10 anos, né? Então eu não tô esperando agora. É, e tá saindo tudo bugado agora também, né, os filhos dele. Que tristeza. É a idade. Porsche do Wii U, eu não sei se ainda ficou alguma coisa muito boa do Wii U que ainda não chegou pro Switch, sabe, mas... É o Mario Maker, mas o Mario Maker sem o tablet não é Mario Maker, não sei, né? Ah, dá pra ser adaptado, tem touch ali. Meu, ficar tudo sujo a tela do Switch, meu, com o dedo, para. Nossa, isso não, acho que não é um problema, cara, é um recurso que eles colocaram lá pra você usar, inclusive. Não, mas, puta, eu não sei, a tela do Switch eu sou um pouco mais fresco, eu não encaro como uma tela de DS que eu destruía com estilos. Eu joguei o jogo de lamen lá, sujei tudo e me diverti, valeu a pena, não gastei nada. Olha, tem um negócio que eu não quero ver na apresentação, que é o Nintendo Labo. Não tô falando que é porque é ruim, mas é porque eu não acho que precisa perder tempo na E3 falando do Nintendo Labo, entendeu? Sendo que ele é pra um nicho específico, que seriam pra crianças, etc., e a gente já sabe que ele existe, teve apresentação exclusiva pra ele e tudo mais. A gente sabe que ele... Não sei se ele tá vendendo bem, inclusive, né? Mas a gente já sabe tudo qual que é o potencial do Labo. Só se tiver coisa nova do Labo pra ser mostrado. A DLC de Labo vai ter, Mario. Não, mas se tiver, eu acho que tem que tomar um tempo muito curto. É que nem o comercial de Kitty, vai piscar e saiu. É isso que quer dizer. Eu aparece um Labo voando, né? Aparece um Labo voando e ninguém entende nada. Eu concordo com o Mario, mas acho que num slot de fim de Treehouse, acho que cabe, hein? Na Treehouse cabe tudo. É, bota lá caras vestidos de robô lá, que se foda. Taca o fogo. O jeito que o Jeff falou, o final de Treehouse. Puta que pariu. É, vai aparecer um cara de robô quando forem tirar a foto que eles sempre fazem no final da Treehouse. O final da Treehouse é a galera limpando o chão, assim, vestida de robô. Né? Chega o faxineiro com a caixa de papelão. Ô, tão falando do lava ali, ó. joga fora a caixa. Mas eu acho que isso serve também pra jogos mobile. Eu acho que não tem que estar. Ah, então, isso eu discordo. Eu acho que tinha que mostrar coisa mobile. Não, para, Mario. Agora você tá errado. Por que, cara? Tá faltando coisa mobile. Eles lançaram tudo em um ano e nesse ano eles não lançaram porra nenhuma. Calma, eles falaram do Mario Kart. Mas é, Mario Kart mobile tá 2000, é muito específico. Mobile então, é muito específico pra fã da Nintendo. Então, se tipo, você não vai tentar fazer isso. A E3 é você querer comer o público geral que tá assistindo por inércia. Exatamente, é mobile, todo mundo tem acesso. Fala assim, olha, Mario Kart tá disponível agora, entra lá, já entra e baixa o bagulho. Inclusive, normalmente eles são de jogos que estão na hora, assim, já tá disponível. Eu espero que seja o jogo mobile da Nintendo, o Mario Kart. Vai ser o Mother 3, vai ser o Mother 3, eu sei. Nossa, o cara tá com essa desde 2015, mano. Ai, que tristeza. E Amiibo, você acha que eles ainda lançam? Ou você acha que a bolha estourou? Eu acho que lança Bitcoin, se tiver... Amiibo? Mano, pra Smash Bros. Eu acho que lança, hein? Porra, no mínimo, se tiver... Imagina se realmente aparecer os personagens do Xenoblade Chronicles 2 pro Smash. Mano, eu acho que vem o Amiibo lá com peitos na cara, sabe? Você acha que vai lançar tudo de novo? Recomeçar a coleção? Lança uma versão. Eles vão lançar card, lança um pacote que você abre lá e foda-se. Aí você põe os card lá na NFC e já era. Ah, não acho que é card, não, cara. Acho que eles têm um grande potencial agora pra lançar uma versão 2.0 de Amiibo, igual como aconteceu com aquele Disney Infinity lá. Nossa, cara, vou falir, meu. Vou ter que vender meus rins. Não fala isso, não. É verdade. Então, depende se eles ganharem nova artwork, os personagens de Smash, né? Se não ganhar, vai continuar a mesma coisa. Que vai ter. Vai ter o Link do Breath of the Wild, hein? Você sabe. Então, mas todos até agora, tipo, vai, Inkling Girl, Inkling Boy, tem já amiibo deles, naturalmente. Todos. Então. Então, eu não sei se vai relançar uma versão com base de Smash Bros, é isso? Então, aí que tá, a gente não sabe de nada. Se for um jogo novo, com um host completamente novo, vai ter amiibo, ponto. Sim, concordo. E agora pros demais jogos, não sei. Ó, eu tenho uma dúvida, hein? Teve rumor aí de Super Star Fox Race aí versus Grand Prix aí, né? E aí, aparece ou não na E3? Depois de Mother 3. Ah, tá bom, faz sentido. Ai, meu Deus. E na sequência eles anunciam Pokémon também, né? Teve um podcast da IGN que falou que era verdade, então eu acredito que isso aí tá vindo de muitos lugares, muitas pessoas falando que é verdade, eu acho que esse projeto existe. Vazou, né? Já era. Ainda mais que é da Retro, né? Alguma coisa eles estão fazendo, pô. Ó, o Lucas já afirmou, mano, é da Retro 100%. A gente sabe que a Retro tá fazendo alguma coisa. É, então, sabe. Se for eles que estão fazendo esse aí e sair o Star Fox, aí provavelmente vai ser bem feito. Se a minha mão não tocar, vai ser legal. Na verdade, a gente não sabe, porque eles acabaram de lançar um jogo. Quem fez o port de Tropical Freeze foram eles mesmos. Então, não sei. Ah, mas não sei como. Não pode, mas aí eles clicaram numa pasta, arrastaram pra outra pasta lá e falou, tá aí. É o emulador do Yu rodando com a ROM, cara. Clicou. Então, tio Switch, parte tio Switch foi isso, né? Como os caras acham. Mas é exatamente isso, eles falam, nossa, tem um time completo, lá tem um estagiário lá, sabe, arrastando o ISO pro emulador e abrindo. Estagiário fez o Funk Kong? Acho que não, hein? Eu já tava no Yu, eles só tava com vergonha de anunciar, cara. Que isso? Por fim, a gente tem muito rumor aí que surgiu na internet durante o mês de maio, que é sobre Pokémon Let's Go, né? Na verdade, é sobre Pokémon em geral, porque desde a E3 passada que a gente não tem informação, né? Eles falaram, olha, vai ter um jogo canônico aí de Pokémon pro Switch, espera aí, aguarda aí, e não se falou mais nada, e só rumor até agora. O Mario finge que não aconteceu um Direct de Pokémon com Ultração Ultra 1. A gente finge que aconteceu porque, mano, foda-se, tipo, a gente tá falando do Pokémon exclusivo do Switch, e o Ultração Ultra Mão é ruim. Agora é o seguinte, no mês de maio aconteceu todo o rumor, a gente já foi isso em Direct, a gente já foi isso em Nintendo 3 passado, que a Emily Rogers spoilou lá, falou que ia vir Pokémon exclusivo aí, né, até o final do mês de maio ia aparecer na E3, E, enfim, a gente tá gravando esse podcast antes de ter acontecido qualquer coisa, tá? Então, por enquanto, pra gente tudo é rumor. É, sobre o Pokémon Let's Go, sobre ele ser o jogo canônico da série, que você poderia escolher uma versão que tem o Pikachu ou uma versão que tem o Eevee, né? Então, a expectativa é que apareça Pokémon Let's Go na E3 e que a gente saiba finalmente se são jogos canônicos e o que eles vão ser de fato. A gente ainda tá na parte da linha do tempo que a gente não sabe que isso vai ser um Rei Pikachu novo. Então, eu adoro o ceticismo de Jomon em relação ao Pokémon, eu sempre me divirto, cara. Se por um acaso aconteceu algum Direct aí que foi revelado o que é Pokémon Let's Go, gente, desculpa, a gente gravou antes, tá? A gente não tá sabendo. Ô, Jomon. E aí? Fala. Ele vai se passar em canto? Vai ficar de canto. Nossa, essa piada eu tô com vergonha depois de ter contado, pelo amor de Deus. Tá. Mas esse Pokémon, mano, Pokémon não aparece em E3. Eu, tipo, essa é a minha máxima do negócio. Não, aparece. Agora não é anunciado, né? É anunciado, isso. Até isso. Agora não foi, mas o que impediria deles só mudarem, inverterem as coisas e apresentarem na E3, cara? Qual que é o problema? Eu não Japão. Sei. Pode ser. Verdade. O Japão. O Japão que decide. E aqui, por aqui, E3 é tipo, é mal. Tipo, ninguém se importa tanto. Então eu acho que eles precisam de... eu não sei, acho que a Pokémon Company pega a mesma estratégia da Rockstar. Eu acho que eles ficam... Vou ter o Spotlight só pra mim. Então eu acho que a gente corre um sério risco de isso ter anunciado justo na data quando a gente lança esse podcast. Justíssimo isso, pra piorar. Porque é aquela coisa, mano, você vai lançar um negócio que, tipo, que faz um puta estardalhaço no Japão às 2 da manhã, porra, calma. Tá, de fato seria um problema mesmo. Seria uma direct separada, só pra Pokémon, né? Como vem acontecendo. Então, tipo, quando eles pegaram e anunciaram DLC de Smash um dia antes da E3, né? Basicamente. Então a gente tem grande chance de se fuder, cara, porque eu acho que Pokémon Let's Go vai aparecer na E3, de fato, porque, porra, tem domínio, etc, tem logo, e tá todo mundo spoilando sobre isso, de fonte quente, sabe? Emily Rogers, por um acaso... Forte, não, mas do 4chan veio gente que falou que manja também, né? Então, mano, não. A Emily Rogers, ela me prometeu esse Modern 3 e eu tô aqui. Mas a Nintendo fez isso só de sacanagem, cara. Só porque ela falou que ia ter Modern 3, eles falaram, a gente não vai lançar agora, que se foda essa desgraçada aí. Ponto é, eu acho que vai aparecer. Se não tiver Direct, é spin-off. Enfim, até o dia 30 ou 31 de maio, nem sei se tem. Até o último dia de maio. Maio não acaba enquanto o Pokémon não for anunciado, né? Mas se não for anunciado, mano, Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee é spin-off. Mas só que se mesmo for spin-off, acho que nem spin-off é anunciado na E3. Será? É que eles pegarem Mr. Dungeon e falar, ó, Pokémon Mr. Dungeon na E3. Porra, como assim, cara? Mas eles nunca anunciaram nem Direct Pokémon Mr. Dungeon, esses spin-offs, cara, então... Acho que é da Kurokoro, né, quando é spin-off. Ou é Kurokoro ou é naquele Pokémon Sunday, que eles mostram... Não, Pokémon Sunday ele só mostra que os caras andam na diagonal. A gente tá esquecendo uma coisa. Teve alguns anos passados que a Nintendo lança um Direct antes da E3. Só pra entre as... do Smash que eu falei, que foi esse... Teve um Direct de... Direct de Smash? Foi o Direct de Smash. Tem esses Directs. Então, talvez ela lance um Direct daqui até a gente lançar e a gente ficar datado e se ferra. Eu acho que a gente vai se ferrar forte, inclusive. Tá tudo na minha mão de editar isso rápido. Eu concordo com o Mario. Eu acho que isso existe e acho que vai ser lançado em maio. Lançado não, anunciado. Anunciado em maio e seja canto e o Jomon vai ficar aqui e isso não existe ou isso foi fabricado e não sei o que. E aí a gente vai ver ele. a gente vai ver ele com muita raiva. Bom, além das três, a gente tem outros projetos ou coisas de Taripari que a gente também tem na expectativa, né? E aí, Jamon? Tem que nomear? Tem que nomear Kingdom Hearts 3? É isso aí. É porque eu não queria falar, porque senão ia parecer muito, muito, muito fanboy. Mas no Kingdom Hearts 3 Premiere, que já aconteceu, eles apresentaram um pequeno trailer do que tá pra vir. E os jornalistas, eles puderam testar lá a demo e, por um acaso, pelos previews que eu li vários... Todos elogiaram. Sistema de batalha, sistema de movimentação, é, o gameplay por si geral, os gráficos, todo mundo focado. Que esse Spire não molhou a mão de ninguém. É, exceto que, bom, eu acho que todo mundo que foi lá, jornalista que foi pra lá, é fanboy, por acaso, né? Eu acho que eles não iriam mandar gente que não tenha jogado os outros jogos de Kingdom Hearts. Então, talvez tenha um viés ainda das previews que todo mundo analisou, né? Mas, assim, teve gente brasileira também que foi, que eu acompanhei, e por acaso também foi muito bem. Eu, depois de tudo que eu li e tudo que falaram, e do vídeo que eu vi, eu tô com expectativa muito forte. Eu não. Eu acho que vai ser uma bosta, mas eu vou comprar. É óbvio que eu vou comprar. Assim... Olha só. Mas vai anunciar... A Square Enix, ela comentou que vai anunciar a data de Kingdom Hearts no mês seguinte, né? A gente tá em maio, falou que vai ser em junho. Obviamente, e por um acaso do destino, eles têm uma conferência na porcaria da E3. Então, obviamente, vai ser aí que eles vão anunciar a data de Kingdom Hearts 3. Exatamente, exatamente. E durante o Premiere, alguém mostrou lá um teaser que apareceria uma menina de cabelo azul, né? Não apareceu no trailer, então eu acho que vai aparecer na apresentação da Square Enix. Provavelmente vai ter um trailer novo, alguma coisa nova, que vai mostrar mais detalhes e que, sei lá, vai dar um pouquinho na nossa cara da história que a gente tá esperando. Porque até agora a gente não viu nada da história em si, a gente só viu os mundos, né? Como então, assim, velho? Tem aquelas coisas de Rico olhando pro nada e falando coisas aleatórias. Ah, não, você não. Tô falando da Premiere e das coisas que a gente... Ah, tá, tá, da Premiere sim, é. Então, da Premiere até liguei o foda-se, porque eu tô um pouco me fudendo pro gameplay do Kingdom Hearts. Cara, só quero ver como isso aí vai continuar. Não, a gente tá com medo de ser igual ao 2.8. E que eu não joguei também, porque a Square Enix não abaixa o preço disso. E eu tô me recusando a comprar mais remake, mais port, na verdade. Então, aí que tá. Pra todos os fãs de Kingdom Hearts, o 2.8, ele tem um modo de batalha não muito fluido. Porém, o que foi comentado nessa premiere é que o modo de batalha tá muito bom, tá muito bem fluído. Apesar de eu ter ficado incomodado com o Sora subindo na parede lá como se fosse natural, a gravidade não existisse, né? O auto-running, mas... Vai se fuder, Mario. Cara, eu achei estranho, só isso. Você invoca a porra da Ariel do nada e você tá incomodando a gravidade? É magia, cara. O problema é ele... É magia. Ele andar na parede de boas assim, mas tudo bem, a gente vai, a gente, como é legal, a gente ignora, né, mas eu gostei dos dois Samus, a Ariel achei do caralho, e o Wreck-It Ralph também. Detona Ralph, mano, por favor. Wreck-It Ralph. Mas é isso, Kingdom Hearts aí, no coração de todo mundo. Menos meu, né? Só se for de vocês dois, que só duas pessoas Jeff... falaram, as outras duas Jeff não. Jeff tá comigo nessa. Nossa, ele descobriu o novo Fire Emblem aqui da galera. Eu tenho expectativa da conferência da Ubisoft. Eu acho que eles sempre trazem uma IP nova, alguma coisa. E eu quero ver se, sei lá, qualquer open world game que eles trazem de novo vai rodar no Switch. Eu acho que o ponto é esse. Eu não sei o que aconteceu com o processo de portar aquele jogo de neve que eles tinham, Steep, pro Switch, que não lançou até agora. E eu queria ver se como a Ubisoft vai responder. Porque... Jomon já falou aqui, eu acho que Beyond Good and Evil 2 não sai pra Switch. Nossa, não. Mas nem a pau, velho. Então, eu quero ver se a Ubisoft, a próxima franquia dela, ela leva em conta que o Switch tá vendendo bastante e consegue, sei lá, dar um scale menor pra ser lançado. É tipo um Assassin's Creed DS, né? Nossa, aí você tá fudendo o negócio. O que eu sei da Ubisoft é que vai ter um pessoal dançando lá, vestido de uma porrada de coisa pra promover o próximo Just Dance. Não, pode ser que tenha, mas... Sempre teve. É o maior título de peso deles, acho que eles têm que fazer isso por acaso. Sim, né? Eu só comentei que vai ter isso. Eu acho engraçado, na verdade. Uma coisa que vai ter na conferência da Ubisoft, que promete, né? Que é aquele Transference, não sei se vocês viram esse jogo, que eles apresentaram aí com uma parceria com a Aspect Reason, né? Que é um jogo que mistura realidade virtual e cinema. Que, tipo, ele tem vários puzzles, tem, enfim, tem umas coisas que é meio atormentador, assim. E promete muito esse jogo. Inclusive é um jogo que com VR, assim, que eu acho que, sei lá, tende a aparecer até em outras apresentações. Talvez na Microsoft ou na Sony. Mais na Sony, talvez. Isso é bacana. Mas eu não tô lembrado. Foram eles que mostraram um jogo que você coloca umas navinhas no controle? Nossa, foi. Não lembro. Foi? Foi, que é o Labo, foi, o Labo é o amigo dele. Que você vai... Você é o Starlink, não é? Que tem até no controle de PS4 e no Switch. Eu lembro que ele mostraram os dois controles. Meu, aquilo lá sumiu, né? Não sei. Pode ser que apareça. Eu não lembro se saiu. Eu não lembro se não saiu também. Eu tô meio perdido com isso. Não, é que aqui é Brasil, né, velho? Brasil, você não vai comprar isso. Brasil. Não. Activision, essas outras coisas, foda-se, então. Ah, cara, quer falar de Black Ops 4? Vamos falar do modo Battle Royale, então. Eles vão mostrar. Vai ter tudo Battle Royale. Acho que vai ser. Todos os jogos de tiro vai ter um modo Battle Royale. É, vai chegar o novo Battlefield lá na apresentação da EA e vão falar, ó, Battle Royale nessa porra e foda-se. Não vai ter modo história, né? Isso que eu vi. É que eu não sou fã de Call of Duty, mas ouvi umas reclamações no Twitter. Não vai ter modo história, né? Olha, vou ser sincero, eu jogava vários, né, da série. Acho que de quatro que eu joguei, eu zerei uma campanha só. De verdade. Fanzaço. É, fanzaço, né? Eu acho que o que mais importa pra eles é multiplayer mesmo, e a campanha, eu sei que tem uma galera que joga, se não me engano, tinha uma porcentagem, 30% das pessoas que jogam essa porra zera a campanha, sabe? Ah, isso aí é basicamente que vem de Fire Emblem, então. Como ou assim? Ou mais até. Não, 30% da base instalada de Call of Duty é ridiculamente grande, né, comparado... Não, eu acho que... eu sou daqueles que eu jogava pela história. Eu não me importava muito com multiplayer, não. Até porque, assim, tipo... Eu sei que a porcentagem é pequena de pessoas que valorizam o modo história. Mas, sei lá, quando você começa a ficar velho e você não tem tempo de colocar no multiplayer, de jogos online multiplayer, aí fica meio chato você entrar e ver uma disparidade muito grande de nível, então... Eu não sei. Se lançassem pra... É um pra Switch, alguma versão inferior, eu compraria pelo modo história. Uma coisa que eu tô esperando é a Bethesda, porque eles comentaram, já falaram, né, que vai ter Raid 2, mas tipo, eles falaram que ia ser uma apresentação, uma das melhores apresentações em anos dela, assim, né, desde que ela começou, ia ser a melhor apresentação. E eu tô esperando alguma coisa dela. Vai ter mais mentira que as outras, então, isso é da hora. Como assim? Não, porque eles mentem, cara. Eles ficaram falando do Creation Club no ano passado. Porque não, o mod, sabe? As pessoas não pagam as fases, né? Eles estão cobrando por mod. Ah, não, tem coisa ridícula e tal, né? Tem, por exemplo, eles vão provavelmente falar de Skyrim mais uma vez, né? É, Skyrim é um jogo infinito. O Todd lá, ele só fala um monte de mentira, cara. Ó, oh, Lucas aí, puta. Não, tô sendo sincero, cara. Se você procurar no YouTube vídeo do Todd mentindo assim, vai encontrar um monte. Mas eu espero alguma coisa da Bethesda, eu acho eles legais. Eu gosto do Todd, diferente do Lucas. Pra você que ouviu até agora, normalmente a gente tem uma sessão de interação com o ouvinte, onde a gente responde comentários que vocês deixaram na página do episódio. Porém, esse episódio ficou muito longo pra variar, e a gente vai prometer pra vocês que a gente vai ler todos os comentários dos podcasts passados em um episódio único, em algum momento, tá? Incluindo deste episódio. Então, por favor, não deixe de comentar... Pode ser pro próximo já, não pode? Pode, exatamente, é isso que eu tô falando. É que depende de quando que a gente vai lançar esse especial aí de leitura de comentários. Vai ser um spin-off do Esquina 64. Então, assim, não deixe de comentar no episódio com todas as suas impressões do que falamos, do que discutimos, se você tem alguma crítica, sugestão, dúvida, ou se você apenas quer dar suas expectativas para E3 deste ano, né? Ou se você tá ouvindo depois dela ter acontecido, se você vai vir aqui comparar o que a gente falou com o que realmente aconteceu, né? Pode acontecer. Ou qualquer outra coisa que você queira comentar também. Entre no episódio, comente e até o próximo Esquina 64.